uma vez uma bolinha marrom que tinha uma asa comprida. Veio voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. Voou, voou, voou, e quando o vento parou, a bolinha foi descendo devagar. Entrou na terra e dormiu. Na natureza as histórias são assim. Tem histórias que precisam dormir antes de começar. E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol, o tempo passa, e o tempo passou, até que um dia a bolinha acordou, e a transformação começou. Primeiro apareceu uma pontinha, virada pra baixo, que perguntou: o que é que eu faço, o que é que eu faço, aonde eu vou? E a bolinha respondeu: vai buscar água na terra, vai, vai, vai, eu vou. Depois apareceu outra pontinha, virada pra cima, que perguntou: o que é que eu faço, o que é que eu faço, me ensina onde eu vou. E a bolinha respondeu: vai buscar a luz do sol, mas como é que eu vou trazer folhas? Chegando lá você vai ver. E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol, o tempo passa, e o tempo passou, e a bolinha marrom se transformou na árvore mais alta da floresta. Seus galhos formaram jardins, os bichos fizeram festa. A bolinha marrom se transformou.